Então hoje eu vou entrevistar a Ana Flávia e o Leonardo Hideki. Os dois são do curso de Letras Português da UTFPR. E a gente vai falar sobre o amor deles como amigo e como esse amor foi construído. Então, primeiro eu vou pedir para vocês falarem como vocês se conheceram aqui na UTFPR. Bom, a gente se conheceu na faculdade. Eu vi a Ana Flávia no primeiro semestre, eu achava ela muito bonita. Inclusive a Luana, que é uma amiga nossa também, perguntou quem era a minha crush da sala. Eu falei, Ana Flávia, linda, maravilhosa. Só que eu tinha medo dela, porque ela tinha um olhar muito assim de dominatrix. Parecia que ela ia bater em todo macho escroto que aparecia na frente dela. E eu tinha certo medo. Mas aí no segundo semestre acabou que a gente foi se aproximando. Acho que foi até pela Luana. E daí a gente virou amigo, né? Eu inclusive não gostava do Leonardo no primeiro semestre porque ele dormia nas aulas. E aí eu ficava, mas que absurdo, o menino dorme nas aulas, aqui já é à noite. E aí eu não me aproximei por causa disso mesmo. E aí, porque, pô, dormia na sala, eu nunca dormi. Aí eu fiquei sabendo que ele trabalha de segunda a segunda e tal. Daí até relevei, falei, não, dormir na sala tudo bem. Daí a gente virou super amigo, né? E como que vocês viraram super amigos? Como que começou a aproximação de vocês? É porque eu fiquei amiga da Luana. Foi no último dia do semestre que eu vim enganado ainda, que eu tinha passado já em Vista Geral. E no fim das contas, eu vim pra fazer a prova e já tinha passado e tal, então meio. E aí eu encontrei com a Luana, a gente deu uma volta e a Luana era muito amiga do Hideki, daí eu fui dar oi pra ela de novo e eu acabei conhecendo o Hideki junto. E daí a gente foi se aproximando e a gente foi juntando as pessoas e hoje em dia o nosso bonde Sim. é enorme e, enfim, conhecem a história. Deixa eu pensar aqui mais que eu posso perguntar. O que que vocês têm a dizer, tipo, o que que essa amizade acarreta na vida de cada um? O que que a amizade de cada um significa pro outro? Ai, uma emoção, então. A Ana Flávia, ela é uma pessoa muito, muito importante pra mim porque ela é muito sincera no que ela fala. E sempre que eu precisei de alguma coisa, e mesmo assim que ela fale as coisas que eu não gosto, às vezes, eu sei que é a verdade, e a verdade dói. Então ela é muito, pra mim, ela é muito importante porque ela sempre me dá o conselho correto. E sem contar que a gente é super parecido, assim, em tudo. A gente dá o conselho fazendo a coisa errada e vice-versa. Tipo, a gente é igual, assim. A gente aconselha e faz as cagadas também igual. Ah, é bem isso. E assim, eu tenho várias coisas que eu não me abro pra mais ninguém e eu consigo fazer isso com ele muito fácil, assim, sabe? Tipo, igual quando eu chego chorando aqui. E aí a pessoa que eu mais quero ver é ele, porque, tipo, ele é a pessoa que eu vou poder falar e ele vai. Por mais que seja uma coisa que talvez eu não faça ou que às vezes eu não acredite muito, mas aquilo me conforta de uma forma que, sei lá. E ele sempre dá a solução porque eu tenho, sabe? Tipo, não, você precisa disso, a gente vai fazer, a gente vai agilizar, porque eu sou aquela que vai ficar pensando. E ele é aquela pessoa que não, vai falar, faz mesmo, não fica aí segurando, não, faz mesmo. E ele é a ação da coisa, então, sei lá, perfeito. Até no que a gente é diferente, a gente. Eu falo que a gente é um oposto complementar, porque eu falo que a gente é muito parecido, mas no que a gente é diferente, são coisas diferentes que se completam. Tipo, a Ana Flávia, ela pensa, ela sabe articular, só que ela não tem coragem de fazer. E eu já vou lá e faço, sou Mas eu também louco. sou o filtro dele. É, porque Tem eu umas quero. coisas que ele quer fazer que, pô, não dá, É, velho. tipo, eu queria. Tipo, eu queria pichar a arte lá da Avalanche, né? Lá no quadro. Escrever umas coisas assim comunistas, mas ela não deixou. Eu falei, meu, vamos apagar aquele dragão que fizeram lá só pra zoar, olha, eu quero ter um pão fazendo ele apagar. E aí eu olhei daqui, vamos, deu, não, não, tava brincando, não, é verdade. Ele já quer fazer, entendeu? Então tem que Ai, eu pichei a arte de urbanismo também, né? Porque ela falou, vamos ver o que. Então, ela é o meu filtro, eu sou ação, ela é o pensamento. E acho que isso, a gente se completa. Como vocês pretendem continuar essa amizade depois que a faculdade acabar? Que aí cada um segue um caminho. Como vocês pretendem continuar a amizade de vocês? Deve ficar no pé, né? Pô, não esqueça de mim. Eu vou levar ela pro Verdun. E ela vai me levar pra uma Exatamente. rave. Acho que é isso. Eu parto aqui?